Muito bem, seja muito bem-vinda a essa nossa primeira aula, esse nosso primeiro bloco de questões aqui que a gente vai fazer dos artigos, do artigo 1º ao artigo 4º. Se você caiu de paraquedas nisso, algum amigo te mandou, você está no Spotify, eu sou o professor Mioto, isso é um curso completo em questões inéditas também, em audioaulas, isso que você está ouvindo é a nossa primeira audioaula aqui no Spotify. Se você quiser o material, eu vou subindo no Spotify, mas também está dentro da minha plataforma, onde você pode encontrar todas as questões, são mais de 500 questões, que é professormioto, mioto.com.br. Lá você encontra esse curso completo, que é preparatório para o concurso da Câmara dos Deputados, tá bom? Eu vou falar muito rapidamente, você vai entendendo comigo como é que funciona cada aula aqui, mas muito rapidamente sobre os tópicos mais importantes aqui de cada questão. E a ideia é fazer um negócio que seja gostoso de ouvir, que você possa ouvir no seu caminho diário, no ônibus, no carro, cozinhando, na academia, onde quer que seja, tá bom? Cara, é o seguinte, artigo 1º a 4º do regimento, é tudo muito assim, onde que funciona, como é que é a posse, quais são as datas, o que eu acho que você tem que saber de mais importante desse comecinho aqui. Algumas coisas, se você for ver o nosso material, são as primeiras questões, né? Depois começam coisas, faça todas as questões e volte para as questões que encerrar, porque nada impede que a banca vá lá e pergunte um negócio, né, o detalhe dos detalhes, inclusive fazem isso com muita frequência, mas tem algumas coisas que são obrigatórias você saber e eu vou falar delas aqui. Essa primeira coisa, que é o primeiro artigo do Regimento Interno da Câmara, né, no parágrafo único, né, é sobre onde que se realiza, onde que pode ser realizadas as sessões da Câmara. Claro, a Câmara, como você sabe, fica em Brasília. Espero que isso você já esteja sabendo. Mas eu poderia fazer, por exemplo, uma sessão da Câmara em Curitiba, em Teresina? Poderia, mas tem um negócio importante aqui. Como é que faz, né? Quer dizer, basta o presidente, a gente vai ver ao longo desse estudo aqui que o presidente tem muito poder, muito poder. Não é à toa que essas pessoas, os Hugo Mota do mundo, se matam para ser presidentes da Câmara, se esforçam muito, se matam aqui no bom sentido, né? Assim, empenham grande esforço em ser presidente da Câmara, porque tem muito poder, muito poder. Tem uma capacidade de direção imensa nos trabalhos. O que é votado, no que é votado, se ele quiser atrapalhar o governo, ele pode atrapalhar muito, como a gente viu em casos assim, lembra? O Eduardo Cunha contra Dilma, né, que entraram quase em guerra. Se ele quiser ajudar o governo, ele pode ajudar muito, ele pode influenciar profundamente no trabalho das comissões, enfim, ele é o dono da pauta, ele é o dono da agenda, o presidente da Câmara pode muita coisa. Mas tem uma coisa que ele não pode, que é simplesmente decidir que há alguma sessão ou que a Câmara, para discutir quando for debater determinado assunto, vai se reunir fora de Brasília. Então quer dizer que a Câmara nunca pode se reunir fora de Brasília? Não, ela pode. Tem que ter um motivo relevante ou de força maior. Força maior, assim, né? Aconteceu um desastre em Brasília, foi destruído o prédio do Congresso, ou um motivo relevante, sei lá, né? Alguma coisa, aconteceu alguma coisa em Manaus e a Câmara quer estar lá para mostrar a presença, sei lá. Mas tem que ter, não é o presidente que decide, a mesa, a gente vai falar mais da composição da mesa mais para frente, mas a mesa é o presidente, o vice-presidente, os secretários e tal, a mesa delibera ad referendum, olha que elegante falar em latim assim, né, da maioria absoluta dos deputados. O que isso significa? Tem que ser votado, tem que ser aprovado por maioria. Por que isso? Porque imagina se você quisesse, tem um assunto lá, imagina uma discussão sobre divisão de royalty de petróleo. Agora eles vão explorar petróleo lá no Amapá, por exemplo, né? Na foz do Amazonas ali, tá, chamada margem equatorial. Aí vão votar como é que vai ser a distribuição dos royalties. Aí alguém lá do norte, de repente, tem a ideia de falar, não, vamos fazer essa sessão de votação desses royalties aqui no norte, entendeu? Aqui no Amapá, de preferência num lugar meio de difícil acesso, porque aí complica um pouco pro cara lá do sul, pro cara gaúcho, catarinense, paulista e tal. Para esse cara, talvez alguns não venham votar, talvez o cara que tem a saúde mais debilitada, ou ele não vai ter muito onde ficar. Assim, você vai criar um problema e você vai conseguir ter uma capacidade maior de passar o que você quer, entendeu? Porque você simplesmente está dificultando que alguns deputados estejam presentes. Veja que manipular geograficamente as votações também é uma forma de manipular o seu resultado, né? Potencialmente uma forma. Então exige a aprovação do plenário, a maioria absoluta dos deputados, para sim, para não ser um negócio que dois ou três ali resolveram fazer. Ou eu sou lá um deputado de, sei lá, Rondônia, e eu quero fazer uma média lá com o meu eleitor, levar uma sessão, e aí eu virei presidente da Câmara e eu faço isso. Então não, tá bom, não pode, não tem que ter, tem que ser votado pelo plenário. Outra coisa que você tem que saber é essa segunda questão que está no seu material aí, que é a duração de cada sessão legislativa, né? A gente vai ver, na verdade, antes disso, a duração é a terceira, né? A segunda questão é uma coisa importantíssima de você saber e também muito básica, que é a diferença entre sessão legislativa e legislatura, tá bom? Sessão legislativa é o período anual de trabalho, né? O mandato tem 4 sessões legislativas, então a gente está na sessão legislativa agora, 2025, né? Teve 2024, enfim, cada ano é uma sessão legislativa. E a legislatura são os 4 anos do mandato, tanto que você fala, ah, os deputados, a 50ª, sei lá quanta legislatura, são aqueles que foram eleitos para aquele mandato de 4 anos. Cuidado para não confundir, isso está na Constituição, tá bom? E aí a gente vai discutir quais são as datas em que começa e que termina a sessão legislativa, né? Porque, como você sabe, a vida lá na Câmara dos Deputados é boa porque tem recesso, né? O recesso, obviamente, é dos deputados, não é dos servidores. Então, você vai ter que trabalhar mesmo, não em todos os recessos, né? No fim do ano, provavelmente não, tal, mas... Você não vai ter, não é porque os deputados não estão trabalhando que os servidores não estão, né? E supostamente os deputados estão trabalhando nas suas bases, nos seus estados de origem e tal. Quando que ocorrem as sessões ordinárias, né? Veja, a sessão legislativa, ela pode ser ordinária, que é aquela que está prevista no regimento, eu vou falar as datas daqui a pouco, ela pode ser convocada extraordinariamente também, dentro do recesso. É relativamente comum, tem alguma coisa muito importante para ser votada, ou alguma coisa ficou pendente, a gente vai ver isso mais para frente também. Pode-se convocar, a gente vai ver também mais pra frente como que se convoca, né, uma sessão extraordinária, ou seja, fora dessas datas que eu vou dizer, mas como regra, as sessões ordinárias acontecem, e aí é muito importante que você saiba isso, porque eles podem perguntar, é uma coisa assim, relativamente, é uma coisa muito importante, relativamente fácil da banca colocar na sua prova, né, assim, não, difícil ter recurso contra isso, é a data, e é um negócio que meio que rege toda a vida do Congresso, são essas datas aqui das sessões ordinárias. Cara, é o seguinte, começa no dia 2 de fevereiro. Ah, como é que eu vou lembrar disso? Lembra que janeiro é recesso, tá bom? Janeiro não tem sessão, janeiro tá todo mundo... Se você for na Câmara dos Deputados em janeiro, vai estar vazia. De 2 de janeiro a 17 de julho. Aí a maneira como eu lembraria. Lembre-se que em julho não é o mês inteiro de recesso, é só o finalzinho do mês, o dia 17 de julho, e aí no dia 1º de agosto já volta. São aquelas 2 semaninhas ali, às vezes nem isso, né? Que na segunda metade de julho. E aí, no segundo semestre, de 1º de agosto a 22 de dezembro. Lembra que aí, na semana do Natal, o pessoal já vai embora. Mas tenta decorar isso, faz essa questão aqui quantas vezes for necessário. De 2 de fevereiro a 17 de julho, de 1º de agosto a 22 de dezembro. Se tiver com papel, anota aí. Mas se você estiver fazendo outra coisa, tudo bem. Tá lá no nosso material. Não adianta você só me ouvir falar também. Você tem que voltar lá no material, tá bom? E fazer essas questões. Repetição. Passar em concurso é questão e repetição. Questão e repetição, tá bom? Entender e repetir. E aí, pode ter também as sessões, como eu disse, extraordinárias quando for convocado. A gente vai ver mais pra frente como é que se dá essa convocação, tá bom? Mas e se for um sábado, um domingo, um feriado, aí joga pro próximo dia útil, né? Então, por exemplo, se 2 de fevereiro cair num domingo, na prática vai começar no dia 3 de fevereiro. Uma coisa importante é que a sessão... Tem uma coisa que impede a interrupção da sessão ordinária, que é a votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Se você já estudou isso, você sabe que a LDO é aprovada no meio do ano, até julho, e a LOA é aprovada no final do ano, até dezembro. A LOA é a Lei Orçamentária. Tem três, né? Aqui não vou fazer uma aula aqui de legislação orçamentária, né? De AFO, como se diz, né? De Administração Financeira Orçamentária, mas tem três leis que têm que ser aprovadas que são mais importantes no mundo do orçamento público. Que é o PPA, o Plano Plurianual, mas aqui não importa, a gente não vai falar disso. A LDO, que é a Lei de Diretrizes, né, que orienta o orçamento, e a Lei Orçamentária, que é o orçamento em si. Essa lei que orienta o orçamento, a LDO, ela tem que ser aprovada até o meio do ano, até julho. E aí não pode sentar em cima. Aí, se não aprovar o recesso de julho, você foi, tá bom? E a LOA é aprovada até o final do ano, mas é curioso, né? O regimento fala apenas que não tem essa interrupção por conta da Lei de Diretrizes Orçamentárias de julho. Da LOA não se fala nada, e muitas vezes mesmo a LOA ela corre até o ano seguinte, tá bom? Demora para aprovar a LOA, começa o ano e não tem a LOA aprovada ainda. Uma outra coisa importante que também está aqui é assim, se o Congresso for convocado extraordinariamente, só é para discutir aquilo pelo qual aquela coisa, né, o assunto pelo qual o Congresso foi convocado. Então vai ser uma convocação lá. Imagina que o Brasil entra em guerra, bem numa época do recesso lá. Vai ter uma convocação para o Congresso discutir, né, essa declaração de guerra, ou um estado de sítio, ou qualquer coisa assim. Enfim, também isso aí não importa. O que importa é o seguinte: vai ser convocado extraordinariamente. Vai ser convocado para discutir aquele assunto específico, entendeu? Não vai lá o deputado fazer discurso sobre a situação da educação no interior do Paraná, que está faltando ônibus escolar. Não é para isso, tá bom? E é importante que você saiba que existe uma coisa chamada sessão preparatória, que é o seguinte: a gente vai ver isso mais para frente também, que é a eleição da mesa. A mesa dura, o mandato na mesa, né? Seja o presidente, o vice-presidente, tá? Dura 2 anos, né? Ou seja, na legislatura tem 2 mesas. E a gente vai ver regra de reeleição, se pode, como regra não pode, mas tem uma situação que pode e tal, mas enfim, isso é mais para frente. Mas e é muito importante, todos os partidos querem participar da composição da mesa. A Câmara tem um negócio que se chama baixo clero, que são os deputados que apitam muito pouco, assim, sabe, tem muito pouca influência. São muitos deputados, né, 500 e tanto, a gente vai ver isso mais para frente também. E a grande maioria tem muito pouca capacidade, a grande maioria não aprova, passa 4 anos lá, não aprova nenhum projeto de lei, não tem voz em comissão, não tem influência no que é votado, não tem interlocução com as lideranças, assim, a gente acha às vezes que o deputado chega lá e pode fazer muita coisa. O deputado normal, né, esse chamado baixo clero, ele tem pouca coisa que ele tem poder assim para fazer. Quem tem poder são os caras que de fato comandam a casa, e comandar a casa passa por fazer parte da mesa, estar na composição da mesa, né, e também nas comissões, tá? Mas isso tudo a gente vai discutir mais adiante. São 2 meses por legislatura, ou seja, 2 anos cada mesa, né? Aí tem uma nova eleição. Então, no primeiro ano e no terceiro, tem essa chamada sessão preparatória, que, entre outras coisas, é para dar posse à nova composição da mesa diretora, tá bom? Então, no primeiro ano lá, os deputados tomam posse no dia 1º de fevereiro, né? Ou seja, a gente viu que a sessão ordinária começa no dia 2 de fevereiro, mas no dia 1º, no primeiro ano da legislatura e no terceiro, tem essa tal dessa sessão preparatória. Eles chegam lá um dia antes, no dia 1º de fevereiro, prestam, no caso do primeiro ano, prestam um compromisso, e aí tem a posse da mesa, a eleição da mesa e a posse da mesa também. A gente vai falar bastante em seguida sobre como é que se dá qual que é a composição da mesa, como é que é a eleição da mesa, isso tudo a gente vai ver muito, muito em breve aqui. Tá bom? Então, assim, dessa aula, cara, desse primeiro bloquinho, o mais importante é você entender as datas, né, essas datas de recesso, a diferença de sessão legislativa e legislatura, você entender essa questão da localização das reuniões, que não é a coisa mais central, mas que me parece uma coisa bonitinha de ser cobrada, e você entender também essa questão da sessão preparatória, que acontece, né, como eu disse, no primeiro e no terceiro ano, e você entender que existe a sessão ordinária e existe a sessão extraordinária que pode ser convocada, né, quando alguma coisa precisa ser discutida no momento que o Congresso não está reunido, num recesso, né? Então, esses são os conceitos mais importantes, tá bom? Vou deixar você com essa lição aí. Se você ainda não fez as questões, eu sugiro que você faça até as questões antes, mas algumas pessoas ficam um pouco confortáveis, nunca viram. Então, enfim, se você preferir. Mas continua ouvindo essas audioaulas, a gente vai fazer assim o curso inteiro disso, e eu estou completamente à sua disposição aí. Qualquer coisa, você me encontra lá no www.professormioto.com.br. Mioto, como eu disse, é M-I-O-T-O. E a gente vai continuar esse estudo para você ser aprovado nesse maravilhoso concurso da Câmara dos Deputados, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.